para não. É o Mesa de Bar 3. Vamos relembrando. Se eu não voltar pra casa, eu não posso viver. Aqui tão sozinho na desilusão. Estúdio 3D e tem gravações. A besteira que eu fiz foi deixar você. Ao meu lado só resta a solidão. Como fui magoar o meu grande amor? Como eu pude esquecer o amor que me deu? Cadê você, galera? Vai divanar, mate danar, Agamenon, chicana, mesa de bar 3. Uba! Errar é humano, fui eu quem errei. Alô Barroso, bicho! Mas o perdão foi feito pra quem sabe dar. Mas tenho certeza que no meu regresso, o meu grande amor vai me perdoar. Cadê galera? Vai, vai! Vou voltar pra tudo que era meu. Ao cruzar o portão, sei que vou chorar. Cadê galera? Vai! Divanar, matidanar, Agamenon, Lamour, que bom rever você, meu amor. Lamour, que bom sentir você perto de mim. Lamour, que bom rever você, meu amor. Lamour, que bom sentir você. Vai! É o Mesa de Bar 3 da Chicana. Só tem sucesso. Alô, Mairi! Aquele abraço.